Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco e ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça, se eu quero quebra casca e faço xixi do chorar. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas. Não chora, minha China véia, não chora. Encosta sua cabeça no meu ombro, que esse bagulho véio te consola. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te esfolei com as minhas esporas. Saiu pelas ruas procurando.